3, está autorizado, porta para o seu ataque. Bora, galera. Capitão Oscar Delta Uniforme, para as cópias? Autorizado Petrolina, nível de voo 085, decolagem da 35, em coordenação com a torre, direto em rota, o transponder é o 5541, no controle 119.8. Correto, serve autonomia? Fone táxi com a torre 1995, ajuste no 04 da viagem. Salvador, Gol, no 64 lá, para pushback estacionamento no gate 6. Autorizado, porta para o táxi, 1964. Depois será passado o táxi, 1649. A torre. Autorizado em Elza, Porto Alegre pronto, Papa Romeu, até o Juliette. Uno 755, solo 37, direita Fox, salão 21. Direita Fox 21, ligou, Uno 755. Táxi, 6 horas, 4, 3, Salvador. O batalhão do 2823 seguirá o Boeing da Gol até o ponto espera 90, quando lá a torre 198 decimal 95, ajuste no 04. Bem, 14 seguindo o Gol, ponto espera da 101895, bom final de semana. Batalhão 2823, com comando para B, 43. Afirmativo. Gente, bom final de semana. Valeu. Salvo Gol 759 para o táxi, 178 a bordo, até na Galeão, 3 horas, 33 minutos. Seguindo o táxi via 41, Índia, ponto espera da 10, torre, 119, decimal 95, ajuste no 014, volando 759, boa viagem. Do 014, ponto espera 2895, seguindo o táxi, pátio 1, Índia, até o ponto espera. Salvo Gol 775, livrou. Bruno 775, bom dia, táxi via Alfa, Alfa 3 da Juliette. Alfa 3 da Juliette, 775. Alfa Oscar Delta Uniforme, bom dia, por gentileza, confirme a radial ideal de saída. Isso chama táxi. Salvador, destino Paraty, Samarcelo, Brasil, Brasil. lado no zero, Golf 7. Opa, 13, Net 25, Golf 7, 55. 04, cópia. Autorizado Iriel, nível de voo é o 045. Decolagem da pista 1 no 0, com primeira curva direita, no corredor axé, restrita a 1 no 1000 pés até a liberação do controle. Aciona 0260 no transponder, do controle 1 no 9, decimal 8, 11 04. 04, correto cotejamento, reporta pronto para o acionamento. Livre acionamento, reporta pronto para o táxi, 104. Afirmo? Salve, bom, você tem que se confirmando, é posição 5. Afirmo? Zé. Para o táxi, bom, no 649, com 42KB, 0309, até na Salvador. Voo no 649, observe o Boeing da companhia partindo no 05, após que eu tenha contato com a ponte espera da 10 e a partir do Índia. Sobre o ponto espera todo, 1995, o ajuste no 04, uma boa viagem. Passou a fazer aeronave 45, autorizado o táxi via Índia para o aeroporto espera da 10, ajuste no 014, coxa 1895. Bom dia, voo no 649. Colô 42, controle 1, 9, decimal 8, 0. 9, 8, bom, 7, 9, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, bom, 7, 9, 1500. 7, 5, 9, o controle, contato radar. Podemos uma lenda, vou no 79? Autorizado. A Papa Pão, Fatão Serra, chave Recife, frequência 12545. 12545, Alfa Cabo Serra, até a volta. Decolagem 1-0 autorizada. Decolagem 3-3-3. Salvador, Papatango, Oscar Delta Uniforme, pronto, passo. Papatango, Oscar Delta Uniforme, bom dia, ajuste 04, reposto no ponto espera da Papá. Bom dia, Papatango da Papá. Correio, Gol, no 649, ponto espera 10, pronto. Pelo 649 ali, mantém? Autorizado ali, aí, mantém, bom, no 649. Salvador, azul 4234, se tiver estacionamento, bom dia. 04234, autorizado, reporta para o táxi. Está no táxi, 4234. 23 controle, está em contato radar, prossiga como autorizado. E sem restrições. Ciente, 2223. Delivery Mondial Italia 672, stand 10, clearance ready set to Rio de Janeiro. Armada Tango, Mike Charlie Alpha, destino 04, reporte ponto espera da Papá como número 2 para decolagem. Israel, Leda, Lima Eco Delta Alpha, Leda, After Irumi, Índia Romeo, Uniforme, Mike India. Hotel November 857, After Mosul, Mike Oscar, Lima, Sierra, Uniforme. Skulk, 5471, Laboratório 2119.8. Italia 672, climb level 380. Take off runway 10, after departure turn right, Delta, Alpha, Echo, Charlie, Lima, Echo, Delta, Alpha, India, Romeo, Uniform, Mike, India, November 8572, Mosul, Mike, Oscar, Lima, Sierra, Uniform, Fox 5471, frequency 1198. Italia 672, your departure, Tael, Delta, Alpha, Eco Lima, Tael, after Leda, after Irumi, position, upper November 857. Copy, Tael departure, Delta Alpha Eco Lima, then Leda Irumi, upper November 857, Alitalia 672, read back correct, come ready for pushback. We are assembly one. Paulo Salvador, Azul 4234. Para o táxi Soterra Salvador, com 3 horas e 25, somos 122 a bordo. Papatango Oscar, Delta, Uniforme. Vento variável 039, decolagem 35 autorizado. Só um filho do mundo. Finalmente? Tô aqui não, tá começando ainda, né? Aquele? Obrigado. Autorizado ingresso no meu site, reporte alinhado e pronto. Sul 1759, Chile, Recife 251. 251, Bora, Falei, Salvador Passarelo 2223. Prossiga. Por gentileza, coordenar por hora de vitória da conquista, estamos um pouquinho atrasados. Quando o senhor iniciou a corrida, eu pessoalmente entrei em contato com o melhor centro de controle do Nordeste para abreviar sua trajetória na terminal. E eu consegui, porém, como da posição que o senhor está voando agora, se voar para a conquista vai conflitar com o tráfego no setor sudoeste que está em descida, eu estou aguardando que o senhor ganhe altitude, mas eu já tenho autorização para que o senhor possa voar a conquista, mas vai ter que manter ainda a subida porque está muito baixo. muito. Então, estamos agradecidos aí pela coordenação, aguardando somente o seu sim. Muito obrigado, senhor. Comandante, muito bom dia. Só passando o Oscar Delta Uniforme. Passando o Oscar Delta Uniforme, Salvador. Bom dia, decolagem de Salvador, mantendo a radial 350, Codicina Petrolina. Oscar Delta Uniforme, transponder 5541, suba sem restrições. 5541, livre de acessão, sem restrição. Alitalia 792, we are ready to push. Yeah, push on the post for text, Alitalia 672. Copy, thank you. Thank you, boss, for the collage, you Mike, turn it off. Oscar Delta Uniforme, mantenha a proa 360 subindo para o 085. Vamos deixar a área restrita no setor de Aratu livre. 360, livrando a área restrita e continuando a sessão para o 085. Colégio 4340. Salvador, muito bom dia. O plan 3830, formação Foxtrot, nível 330 para Recife. Vamos dar uma abreviada nessa trajetória? Com certeza. Foi direto de DEV, suba restrito ao 340 do Rio Prado. Ok, se deve é o 340, gol no 649, muito bravo. Deixa eu dar o telefone, o apoio ideal para a Petrolínea seria 340. A ideal seria 350. 350, ok, vamos partir direto para o destino. Preciso do seu estimado para pouso, Oscar Delta Uniforme. Presente, 1235. 1235, anotei. Terezo 2223, passa nível 100, voo direto autorizado. Direto conquista, muito obrigado, senhor. A esquerda na saída Pucajamo, Caju, a 2017. Aciona no transponder 5560, controle 199.8. Está 3830 para Recife. Decola 1-0, primeira curva à esquerda, no perfil da Pucajamo, Caju. Depois o Lu 17, transponder 5560, o controle 198, o plano 3830. Então 3830, qual é a escuta de você falta pronto, Chubeck? Sim, então 3830. Papatango, Mike, Charlie Alfa. Vento variável, 039, ajuste 1014. Decolagem autorizada, pista 17. Roger, Alitalia 672, approved taxi until holding point runway 10 via April 1, taxi India. At the holding point, contact tower 118.95, QNH 1014. Copy 1014, clear to taxi from April 1 via India, Bravo, runway 10, contact tower 118.95 when ready for departure. Alitalia 672. Mike Charlie Alpha, contato radar. Azul 4234. Sim, senhor. Direto para o Romeu Fox 018. Apresente direto Romeu Fox 408, obrigado. Para Azul 4234. Controle Salvador, bom dia, 3304, tem a Foxtrot. 3304, esse é o controle Salvador. Desça para 8010, ajuste 1014, chegada é bom. 8000 com 1014 na ponta, 3304. Mike Charlie Alpha, qual a razão de subida que está empregando? 287, ok, curva pela direita e voe direto para a Petrolina. Intero, curva pela direita, suba para 180 e voe direto, Mike Charlie Alpha. Curva na direita, subindo para 180, direto para a Petrolina, Mike Charlie Alpha. Projeto variável, 029, decolagem autorizada. Fechou 90, da interseção, restrita 1 mil pés. Paquistão Rocha, qual é a sua procedência? Pés. Oceano Transponder 2222, prossiga visual, chame através de caixa preta. Roger, Itália. Taxiing to India 10, we are ready for departure. Alitalia 672, line up and wait for runway 10. Line up and wait 10, Alitalia 672. Volta 04, decolado agora ao 58, me escuta aguardando transferência. Na sua escuta aguardando transferência, meu corredor axé, 1. Tem livre cruzamento da pista da 17, volta 04. Tem, está livre cruzamento do eixo da pista 17, volta. Por gentileza, altitude? 104? Perdão, está corrigindo aqui, 104, mil pés. Contra 04, controle agora em 119, decimal 80, ainda 1 mil pés, até a liberação do controle Salvador. Controle Salvador, restrito a 1000, contra. Contra. 039 para Campinas, aguarde cópia, Foxtrot confere. Confirma a saída da área da Lótica? Ah, sim, da área da Lótica. Salvador, muito bom dia, 1104. 1104, este é o controle, meu cordial. Cordial, estamos mantendo os corredores visuais, mil pés. Solicita, se possível, manter aí mil pés ou 2500 até mais próximo do corredor Chapeco. Aplutivo, você pode subir até 2500 pés. Você realmente vai manter a linha do litoral ou vai fazer o voo direto? Vamos manter a linha do litoral até aí, Nelson. Fox 320, decola da pistola 0, curva direita, saída da aérea linha da Motiva, Rio Peso 10 por base, eu peso 16BHZ conforme a rota do plano de voo. 5564 no transponder, controle 119, decimal 80. 320, Campinas, aprovado, decola da 10, curva direita da aérea linha da Motiva, Rio Peso 10 por base. Bravo, depois o 16, Bravo, tanto 2, Bravo, 3, 4. 5643, tome o controle 19, 18, 4039. 4039, dados do cotejamento correto, 01, no chão e pronto. Alitalia 672, clear takeoff, runway 10, wind is calm. Clear takeoff 10, Alitalia 672. Desça para 5000. 5000, 3304. Chame Recife, a frequência 1288, canto. 288, excelente final de semana. Foi muito grato, um grande abraço. Um abraço. Ah, corrige gol, 2199, Rui Duna, desça para 3500 pés, canto. Reduza para 250 a mais. Está reduzindo. 319.8, bye bye. 19.8, Itália 672, bye bye. Good day, Italia 672, cross 19 at level 380. Dial departure. Italia 672, this is departure. I read a cam check, proceed as clear. Over. Clear, Italia 672. Reautorizado para 2000. 2000, 2199. Para 3304, reautorizado para 4000. 4000, 3304. Bom dia, esse é o controle, voando mar em descida para 5000 com 1014 para chegar na marca. Estimado para pouso. Estimado pouso em mais 5 minutos. Ao 1140. Ok, anotado. Alita 3230. Autorização 3230. Nada, livre aliás. 219, nada. 3304, velocidade 1020, número 2 para pouso. Vai reduzir 2-2-0. Oceano 6312. Foi direto Dona. E o PES, decola da 17 com primeira curva direita no corredor Axé, aciona o transponder 0123, o controle 119, próxima 8. Sobre o telefone, chame Recife 12545 para informação e alerta. Proa 225, desça para 2000, está limitado pelo localizador. Proa 225, 2000, limite ao localizador 3304. Hotel Juliette Serra, retorna, transponder 0135, chama ingressando na zona de controle. A vitória é 672, contact the center, frequency 125.1, over. 125.1, ainda me assistindo, tudo bem? Sim. Para o localizador, esquerda 130, livre LS, aguarde transferência. Esquerda 130, o localizador está livre LS, aguardando a transferência 3304. Com 2199 estabilizado. 2199 na final, chefe frente, torre 1895. 1895, prato. 0146, 3 horas e meia, Natal. Boa noite, Bicimola 5. O ajuste é 0-4, uma boa viagem. 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 199, bom dia, está a ser trem, pouso utilizado, pistão a zero, vento variável, 039. 2199, taxa outra vez. 3000 pés, 6312. Dando 3304, intercepta o localizador, 7 milhas e meia para o externo. Reduza, chega o trem, chame torre 1895, tá? 895, obrigado, senhor. Comandante, bom dia, Azul 2796, a gente informação Foxtrot para localização João Pessoa. 2796, Foxtrot confere, está autorizado João Pessoa, nível de voo 170. Decolta pistola 0 com a primeira curva à esquerda na saída Conde. Aciona no transforme 0263, o controle 199, decimal 8, e confirma da aerovia é Golf 677. Cruzado João Pessoa, nível 170, decola da cabeceira no 0, primeira curva à esquerda, saída Conde. Transponder 0263, controle 398, pela Golf 677, azul 2796. Azul 2796, está correto, repete para o pushback. Outra azul 2796, obrigado. Salvador, bom dia, Gol 1372, para autorização Recife e Centro da Fox. Gol 1372, a Foxtrot confere, autorizado Recife, nível de voo 250, decolagem da 10 com primeira curva à esquerda, na saída Pocajão, Caju, após Caju, rota do plano. O transponder é 5572, o controle 119, decimal 8. Sala 13, sala agora 121, decimal 1. 121, 121, 121. Logo, placa final, 7330. 1372. Correto, cotejamento, bota pelo pushback, gol 1372. 1372. Alfa Salvador, bom dia, gol 2199. Gol 2199, taxa Juliette, para Juliette, Alfa, repórter TCDF 2199. Vai lá, TCDF. Ele pôs 3304. Tango Kilo Romeu Oscar decolou agora ao 14, controle transfere em 119, decimal 8. 398, graças. 360, decolagem na 10 com primeira curva direita na saída arbórea e leva para o Zulu 21. O transponder é o 5001, no controle 119, decimal 8, no 1095. Bom visual para Valença, senhor Mazer, mil pés até lá. Atenção, senhor. Yes. Chame no provérbio, fala da barra. Camará. Márcia da Juliette, 2199. 199, Juliette Gate 9. Juliette Gate 9, 2199. O azul 4039, número 1, puxa, cara. Autorizado, reporte o táxi. Azul 4039, solo aos 15, direita, solo 21, 1. 21, 1, 7. Libra 3304. São Salvador, está 3304, Francisco. 3304, táxi via Alfa, repórter de Juliette. Livre Alfa, reportando Juliette, 3304. E efetuou o cheque de repouso, corre 1895, você anda 1895, 1895, positivo. Salvador, bom dia, Xanã 63, bom dia, Xanã 63, continua a aproximação, agora a luta está livre, a porta está travada, hoje chama 095. 1963, vamos aguardar. Passa, 130, decolou uma 7, controle 119, decimal 8, boa viagem. 198, obrigado, até um bom domingo. Igualmente. Chanel 6312, baixou e travou? Eu mantive essa mala agora, eu passo pra lá, senhorita. China 6312, trato da Gustavo, número 10, vento 090 graus, 2 nós, ajuste na 05. Controle, Salvador. 3830. Decolou, tá na sua escuta, cruzando 1500 para escutar. 3830, controle, está em contato, radar. 3230. Opa, 500 pés e aguarde transferência de comunicações. Chame a torre, 118, lado 5. Vente, frequência livre. Ajuste na 015. China 6312, seu solo são 119, libera a primeira direita, solo 121, decimal 1. Direita por 163. Sim, de imediato autorizado, 403936. Ok, Alexandre. Sim, Hotel Juliette Serra, autorizado cruzamento da final da 10, reporte para a Gira Base na 7, Hotel Juliette Serra. travado, sem baixar travado. Seu direto certo, com tráfego no visual, autorizado por pistão 17, o vento, 040 graus, 2 nós. Sim, Paulo, até o direto certo. Posição, uma bola, bom dia, tudo 1-9-6. 3732, este é o controle Salvador. Prazer falar, meu cordial. Algum inconveniente de encurtarmos a sua trajetória? Muito pelo contrário, nós agradeceríamos. Ok. Ajuste 1095, desça para 3010 e voe direto do Luna para o ILS. Direto do Luna, 3000 pés. E ao bom dia também. Eu não esqueci de você não. A gente pode encurtar sua trajetória? Vamos ficar grato. É partir direto pro Romeu Fox 018, chamando o melhor centro de controle do Nordeste, na frequência 12545. Obrigado, tá bom, né? Então, Romeu Fox 018, 12545, então é excelente domingo. Grande abraço. Obrigado, igual. Para o taxi Cianzu 4039, 125 a bordo, 440 de autonomia, tendo Ribeirão Preto. Taxi até o ponto de espera, via Índia, quando lá, torre 118, decimal 95, ajustando 095 com voo. Índia, ponto de espera da 10, 295 com 1015, azul, 4039, com trabalho. M-A-3-1-2, Ginete 02. Direto para o ponto 0-6-3-1-2. Após o tráfego da Avianca, está autorizado. Ok, voo 1372, após o Avianca, confirmando, está autorizado voo 1372. Afirmo, o 1372, a Avianca está ingressando agora na Juliette, por 02, após estar em livre início de push no 05. Gente, voo 1372. Azul 4039, bom dia, está autorizado a linha articular 10, vento 060 graus, 29. Senhora decolar no 0 azul 4039. Oi Salvador, bom dia, é o Papatango Fox Tango Watch, que está no 2 Interlagos, na proa da rotatória. Se possível, para ele pousar na 1717. Tango Watch está com formação hotel. Gente, o Foxtrot Tango Oscar, o vento Salvador é 050 graus 2 nós, ajuste 1015, está autorizado a sinal da 17, reporte na vertical da RMAX. Ok, hello. O Foxtrot Tango Oscar chama na vertical da RMAX. Qual é, por gentileza, o pátio que se destina? É o pátio da Pata, Bravo Tango, Bravo Alfa, Tango Alfa. Gente, o Foxtrot Tango Oscar, reporte na vertical da RMAX. Está em contato bilateral com a Torre Salvador para prosseguir pouso na 17. Para abandonar a frequência mais alguns minutos. Diante. Aguarde, vou no 095. Boa viagem. 098, obrigado. Bom dia. Controle Azul 4039. Azul 4039, controle, contato radar, suba sem restrições e prossiga como autorizado. Relativo, subindo sem restrições. Gate 10 do Pátio 1? Não, remota 13 aqui para o Pátio 1 e o Gate 10. Gente autorizada, reposta no término. Reposta término, Michael está ajudando. Ocorre o Papatango Fox Patanguasca, quando a rotatória está alinhando na 197. Você visual com campo, Fox Patanguasca? Afirmativo, você visual com campo. Gente, livre pouso, pistão 17, o vento variável com 2 nós. O Papatango, o Fox Trash, Tanguasca. Livre pouso 1015 na 17, o Fox Trash, Tanguasca. Tráfego avistado no momento, o Fox Trash. Fox Gol 1372, CLB 99, 3 horas e 40, Natal para o táxi. Até o ponto de espera, Pátio no Índia, quando lá corre 1.8.95, ajustando a 0.95 com voo. Ok, Pátio no Índia, quando o ponto de espera 2.0.18.95, gol 1.3.7.2. Gol 1.0.95, após a passagem do voo da companhia Calda, autorizado por chame, tá? Após a passagem do voo da companhia Calda, autorizado. Azul 4039. Luna 372, bom dia. Está autorizado a linha decolada 10, vento 080 graus, 3 nós. Está autorizado a linha decolada 10, gol 1372. Tanguasca, Paulo aos 32, está livre. O backtrack reporta liberando a pista para Bata. Uma 372, decolou 32, controle 199, décima 8, por favor. 372, bom dia. Pro 372 é o controle. Senhor, identificação. Está em contato radar, o código correto é o 5572, câmbio. 5572 acionado. 177 a bordo, 316, Campinas. Confirme sua autonomia? 3 horas e 16 minutos, alternado Campinas. Ele está aqui, está por espera, via Inter, quando lá, torre 118, decimal 95, ajuste no 0, no 5. Com 1.500, está pesado até a Índia, ponto de terra 1895, com 1095. Quero isso aqui, é para estar hoje. 9360, controle, desça para 5.000, ajuste 1095, chegada a mais. Salvador? Bom dia, 3179, informação Gol. 3179, bom dia. Hotel, informação em curta, guarda-copia. Guarda-copia, 3179. Salvador, azul 2796 para pushback, acionamento. Autorizado, no pátio 3, chame táxi. Autorizado,